Sou Deus de livramento, sou força e sustento, sou refúgio na prova, escape na cova e oásis no deserto. E na supremacia, o grande general, o que eu falo ninguém risca, a última palavra é minha e ponto final. Eu sou Deus, fora de mim não existe outro igual. Pra dar vitória eu abro portas, eu fecho covas, desfaço o mal. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Pra saber quem eu sou, eu quebro o arco, corto a lança, faço cessar a guerra até os confins da terra. Sou socorro pro meu povo, queimo os carros no fogo, só pra dar livramento. Pra saber quem eu sou, eu viro, eu saio, eu entro, eu saio e também ergo do pó. Tiro quem se acha grande no lugar, põe no menor. Sou eu quem faço reinar e também destrono o rei. Por Josué, eu abri e fechei mar, pro meu povo estar de pé. Foi eu quem dei livramento, quando Josafá temeu. Já fiz rei comer capim, pra saber que eu sou Deus. Ai de quem mexer comigo, além de ser teu amigo, quem lutar por ti sou eu. Nesta peleja não terei de pelejar, estás quieto, veja o meu trabalhar. Fica tranquilo, pois eu já cheguei na prova. Sou teu escudo, saiba que ninguém te toca. Se for preciso outra vez parar a terra, eu paro e luto, pois sou general de guerra. E ai de quem se levantar contra o escolhido. Mexeu com um dos meus também, mexeu comigo. Cessar a guerra até os confins da terra. Sou socorro pro meu povo, queimo os carros no fogo, só pra dar livramento. Pra saber quem eu sou, eu viro, eu saio, eu entro, eu saio e também ergo no pó. Tiro quem se acha grande no lugar, põe no menor. Sou eu quem faço reinar e também destrono reis. Vence a Senaqueribe sem na guerra guerrear. Dei vitória a Gideão, como se nessa tocar. Também fiz parar o sol e lutei por Josué. Eu abri e fechei mar, pro meu povo estar de pé. Foi eu quem dei livramento, quando Josafá temeu. Já fiz rei comer capim, pra saber que eu sou Deus. Ai de quem mexer comigo, além de ser teu amigo, quem lutar por ti sou eu. Nesta peleja não terei de pelejar, estás quieto, veja o meu trabalhar. Fica tranquilo, pois eu já cheguei na prova. Sou teu escudo, saiba que ninguém te toca. Se for preciso outra vez parar a terra, eu paro e luto, pois sou general de guerra. E ai de quem se levantar contra o escolhido. Mexeu com um dos meus, também mexeu comigo. Ninguém toca em você, ninguém fere em você, ninguém mexe em você, ninguém mata você. Eu sou o teu sustento, sou Deus de livramento. Desfaço todo o vento e opero no momento. Ninguém toca em você, ninguém fere em você, ninguém mexe em você, ninguém mata você. Eu sou o teu sustento, sou Deus de livramento. Desfaço todo o vento e opero no momento.